saber que Jesus já está voltando. O gozo constante que enche meu ser me dá a certeza de meu Cristo ver. Colheita do fruto maduro que o Senhor plantou.